corpos esquisitos. Um programa sobre outras músicas. Na Rádio Paralelo. I'm not gonna let you push me back like a trouser.

Mais uma vez, boa noite a todo o auditório da Rádio Paralelo. Hoje à noite, terça-feira, dia 20 de maio para celebrar o número redondo de 10 emissões do nosso programa Corpos Esquisitos. Vamos dedicar o programa, a emissão, à música insubmissa, a música Para Lá dos Muros. Ouvimos primeiro uma grande referência de toda a música insubmissa, que são a Festa de Anos do Nicolau Cave e o Miguel Árvore, e mais dois ou três, quatro ou cinco cowboys australianos que aterraram em Londres no final dos anos 70 e revolucionaram o punk e o pós-punk. Vamos agora seguir com um projeto português editado em 2017, o primeiro álbum, Os Sereias, que tem como principal vocalista e poeta o conhecido António Pedro Ribeiro. Para o final ficará Presidente Drogado, mas sobre eles falarei mais adiante. Boa audição e até já. Thank you. passear a rata pelas mesas. E tu às compras em Barcelona. A loira a comer cães. E tu nas ramblas a dançar sobre o abismo. A loira com o Cristo vermelho nas mamas. E tu no vidro a mamar cervejas. Na catedral do consumo escrevo as palavras da loucura. Loucura. Outra vez a loucura. Cerca-nos. Mata-nos. Toma conta. Violência, violência, mas diz que sai do fogo. Possessos, o jogo, a cobra. Mata-nos, sufoca-nos, toma conta de nós. O sangue, paixão. A solidão, de novo, a solidão. Loucura, loucura, onde está a cura? Loucura, loucura, onde está a cura? Loucura, loucura, onde está a cura? Loucura, loucura, onde está a cura? Loucura, loucura, onde está a cura? Loucura, loucura, onde está a cura? Loucura, outra vez a loucura. Cerca-nos, mata-nos. Toma conta de nós. Violência, violência, mas diz que sai do fogo. Possessos, o jogo, a cobra. Mata-nos, sufoca-nos, separa-nos. Toma conta de nós. O sangue, a paixão. E agora, a solidão, de novo, a solidão. Loucura, loucura, onde está a cura? Loucura, loucura, onde está a cura? Loucura, loucura, onde está a cura? Loucura, loucura, onde está a cura? Estamos a acabar de ouvir Sereias, em três temas do álbum editado pela Lovers and Lollipops em 2017. Ouvimos a introdução, ouvimos Primeiro-Ministro e ouvimos Loucura. E agora vamos ouvir, para terminar, Presidente Drogado, num disco 12 polegadas com 4 temas. O primeiro chama-se Maria José, a segunda é a história da Maria Petisa, do José Zito da Alfama, o Pagem e Cadáver no Saguão. É uma edição da imprensa canalha, com uma capa desenhada pelo José Feitor e com impressão na Oficina do Cego. Filipe Liotte é o músico principal por detrás dos Presidente Drogado. Tem a participação neste álbum de Filipe Felizardo em Electric Guitar, Rita Braga em voz e sintetizador e Jaime Salvadinho em guitarra acústica. As letras são de autores anónimos do século XIX, de um livro História do Fado, uma letra também de Fernando Teles, e a última música é a música Cadáver no Saguão, a de José Vilhena. Deixo só a nota que este fim de semana, dia 28 e 29, no Pintalhão, em Contumil, vai haver as Jornadas Anarquistas de autoedição e autoprodução. Se puderem, passem lá entre as 10 e as 8 da noite. É acessível a partir da estação do metro de Contumil. Boas audições e até lá. Sepultou-se Maria José, foi dar contas ao Senhor. Seu peito com tanta dor, e ela morreu envenenada. Tão depressa deixou seu amor, só esteve 10 dias casada. Seu marido é que lhe deu veneno a beber, amizade lhe perdeu e dela não quis saber. E por causa de uma comadre é que ela foi matar, que era a sua esposada, a quem eu tinha amizade. Maria José gritava com veneno no coração. Por pai e mãe chamava naquela aflição. Adeus, amor da minha alma, olha o que me vier. deste fazer. Há 10 dias me deste a palma, com tensão de eu morrer. Ele a boca lhe tapou por causa dela não gritar. Os pés e as mãos lhe atou por causa dela não estribuchar. Costas ao paraíso, vai-me ver ao purgatório. Adeus, lugar de espinho, terra onde me criei. Meu coração está desfalecido. Adeus, meu pai e minha mãe. Adeus, mocidade de meu tempo. Adeus, meninas donzelas. O meu triste casamento sirva de exemplo para elas. Amanhã os sinos dão sinais. Tomem naquele toque fé. Meu peito me estalou. Olha o que sofreu Maria José. Ela lá vai para a sepultura, tornou a ser desenterrada. Coração de pedra dura, vai ver tua esposa retalhada. Foi aberta e cortejada. Arrancaram-lhe o coração. Foi para Lisboa embalsamada, para a junta de cirurgião. O coração lhe retalharam em 4 postas partido. O veneno o acharam, parece que ainda estava vivo. Até os médicos gritaram, tiraram-lhe o veneno com uma tenta, com que o seu marido estalou. Matava, matava mais de 50. Tu não podes ter perdão. No inferno terás a prova. Serás negro como o carvão. Serás negro como o carvão naquela medonha cova. contar uma história de tristeza e de má fama. A história da Maria Petisa da Moraria e do Josézito, Josézito da Alfama. Maria Petisa e Josézito da Alfama. Maria Petisa e Josézito da Alfama. Josézito cantava o fado e tocava guitarra. Tinha por profissão o ofício de pedreiro, mas matou um galego na Rua da Prata e foi parar à prisão do Limoeiro. Prisão do Limoeiro, ali na Rua da Sé. Josézito cantava o fado pelas grades da prisão e cá embaixo na Rua da Adiça o seu amigo Minuto respondia-lhe. No meio daquela escuridão, é Zé, como é que é? Está ou não está, pá? Está tudo em pé? Josézito foi condenado ao degredo em Angola, onde conheceu a famigerada Maria Petisa da Moraria. Maria Petisa da Maria Petisa era uma tarântula da moraria, alta e desempanada, uma chinfrina era pegada. Tinha o couro pintalgado de tatuagens, mas era uma cantadeira daquelas que não tinha virtude, porque nem sequer cantava o fado da Senhora da Saúde. Nem sequer cantava o fado da Senhora da Saúde. Mas na noite de 11 de dezembro de 1859, na lôbrega alfurja do capelão, assassinou com uma navalha o Eusébio da flauta e o António da praça, vendedor na Praça da Figueira e amante, amante de Maria Petisa. Uns dias antes tinha partido a cabeça com tamanca ou calcinhas do Caixotré na taberna do Bento Chico, de fronte da Rua dos Canos, junto ao pátio da sacristia da Igreja de São Domingos. Foi julgada no tribunal de Moa Hora, onde caiu a moraria em peso. Foi julgada há 15 anos de degredo, atendendo a ser menor de 21 anos. Atendendo a ser menor de 21 anos. Para assassinar Josézito, mas este descobriu a cilada e pregou-lhe uma tareia mestra e pô-la fora de casa. O relento da noite provocou-lhe uma febre tal que lhe serviu de passaporte para outra vida. E assim se finou esta celebrada rapariga. E assim se finou esta celebrada rapariga. Passados uns anos, Josézito regressa a Lisboa, casado e com algum dinheiro na algibeira. E mais não digo porque não sei, se soubesse dizia. E assim termina esta história de tristeza e má fama, a história da Maria Petisa da Moraria e do Josézito da Alfama. Maria Petisa e Josézito da Alfama. fama, Maria Petiza e José Zito de Alfama, Maria Petiza e José Zito de Alfama, Maria Petiza e José Zito de Alfama, Maria Petiza e José Zito de Alfama. Numa casa da Rua Augusta, uma infeliz coitadinha, já morta, foi encontrada no escuro do saguão, com uma faca espetada no meio do coração. Ceder ao amor falsário do sabujo milionário, em casa de quem serviu e que com ela dormiu, pondo-a logo de barriga e a seguir foi despedida pela esposa enciumada e teve de ganhar a vida, mesmo assim engravidada. Para o bairro do intendente, para o bairro do intendente. Cinco meses depois, a infeliz coitadinha foi parar ao hospital. Confiara numa vizinha para lhe fazer um aborto que tinha corrido mal, que tinha corrido mal. já de regresso à má vida. O sabujo do nojento cantou-lhe uma cantiga, conseguindo o seu intento, que era pô-la a trabalhar no quarto da Rua Augusta, para assim o sustentar e viver à sua custa. E viver à sua custa. Ela não queria aceitar, mas acabou por ceder. Porque não se pode viver sem amar. Não se pode viver sem amar. Foi ganhando algum dinheiro, pois tinha muitos clientes. Mas o chulo jurou partir-lhe os dentes se ela não o sustentasse. Como recalcitrasse o maldito sacador, levou-lhe tudo o que ela tinha, os anéis e as pulseiras, os móveis e a roupinha, deixando o próprio quarto com a renda por pagar, com a renda por pagar. E vendo-se na miséria, teve de continuar aquele trabalho difícil dos clientes a durar. Passou a viver sozinha, sem homem a quem amar. Certa noite num bar, um rapaz de aspecto fino pediu-lhe para dançar, pediu-lhe para dançar. Já perto da madrugada, saíram para a pensão, onde ele lhe jurou incontornável paixão, incontornável paixão. Só 2 dias decorridos, infeliz se apercebeu que não era verdadeiro o amor então jurado. Não passava de um safado que só queria o seu dinheiro, que só queria o seu dinheiro. Como lhe o recusasse o malvado rufião, pegou numa navalha, espetou-a bem no peito, no sítio do coração, e arrastou-a pelos cabelos, e deixou-a agonizante no estouro do saguão. No escuro do saguão, no escuro do saguão. Corpos esquisitos. Programas sobre outras músicas.